músicas inesquecíveis pro teu coração. Não mudo, não tem jeito. Não ser romântico é esse o meu defeito. Não sou do tipo que você tanto sonhou. Nem mando flores com poemas de amor. Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora. Mas saiba que eu vou te levar no coração. Guarda pra mim a nossa história de paixão. Quando deitar e jogar com meu cheiro, pra não ficar sofrendo outra vez. E você também tem os seus defeitos, mas mesmo assim te amei sem preconceitos. Você é tudo que eu sempre sonhei. Você é tudo que eu sempre sonhei. Você é tudo que eu sempre sonhei. Sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Toma. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Tu não sabes o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. E beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir. Coração partido, lábios divididos. Te amo, eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço. Dê você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Site oficial do Arrocha. Mais músicas inesquecíveis. E você vai adorar. Receba! É tarde, quero falar com você. Não dá pra viver mais sem ter